História do mar. Uma concha nasceu no mar. Logo foi encontrada por um peixe palhaço que a ia levar para sua casa num recife de coral. Nisto, um mergulhador dentro de um submarino viu a concha e foi apanhá-la. A estrela do mar apareceu e disse ao mergulhador para não levar a concha. Ela tinha de ajudar o peixe-balão a apanhar o lixo, porque havia lá muito. O polvo, que estava camuflado de riscas para parecer venenoso, com um tentáculo agarrou o mergulhador pela barriga e atirou-o para um penhasco. Quando ia em direção ao penhasco, o mergulhador agarrou-se ao peixe-espada comprido e aproveitou a boleia até à toca dele. Estava lá uma sardinha a esconder-se do tubarão. O tubarão, ferido e esfomeado, tentou comer o peixe-espada que se escondeu no meio de uma anémona. O tubarão, furioso, virou-se e perseguiu uma cavala indo para longe. Foi então que o mergulhador aproveitou para fugir e regressar ao submarino. Subiu à superfície e avistou o farol e o caracol. O salmão que nadava junto do submarino foi chamar todos os amigos porque descobriu que o submarino tinha braços mecânicos que serviam para apanhar o lixo do mar. O espadarte, com o seu bico comprido e forte, também ajudava a apanhar lixo. A concha apareceu com o caranguejo que, com as suas pinças, libertava os peixes presos nos sacos. O mergulhador, vendo isto, ficou envergonhado porque as pessoas deitam o lixo no chão e vai parar ao mar. Chamou a tripulação de todos os barcos para limpar tudo, até toda a água do mar ficar de novo transparente. As pessoas de todo o planeta nunca tinham visto o mar tão limpo. Prometeram não sujar e reciclar todo o lixo. Fim. Jardim de Infância de Santiago, Grupo 2.